tiro, cidade forte, teus muros vão cair. O Senhor falou, é tempo de ouvir. As nações vêm contra ti, como ondas que se levantam. A justiça vai triunfar, teus tesouros serão levados e a glória. Santo é o Senhor, Ele é a verdade. Nasce a esperança, mesmo em meio à dor. Santo é o Senhor, Ele é o meu guia. Na tempestade, Ele é a minha luz. E as ilhas vão tremer com o som da tua queda. Teus príncipes em lamento, a cidade não será mais. Mas o Senhor é fiel e traz a restauração. Mesmo do abismo, ergue uma nova canção. Santo é o Senhor, Ele é a verdade. Nasce a esperança, mesmo em meio à dor. Santo é o Senhor, Ele é o meu guia. Na tempestade, Ele é a minha luz. Quando o mundo desmorona e a dor se faz canção, em ti, Senhor, eu confio. Tu és a minha salvação. Santo é o Senhor, Ele é a verdade. Nasce a esperança, mesmo em meio à dor. Easy worship.